Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, sempre a esta hora, uma sessão de audio-hipnose aqui na SPSR. E hoje começamos com alguém que já tem mais de 15 anos de carreira, ex-baterista dos Destroyer. Scott Morgan, em nome próprio, utiliza o alter ego Lushill, faz música ambiente, contemplativa, aqui e ali, ritmada. Vamos lembrar Sea Island, de Lushill, e o tema Sturgeon Bank. Boa noite. Bem-vindos. Thank you. Começámos com Sturgeon Bank por Lush e depois fomos de uma forma mais rápida até ao som de A Dancing Beggar, pertence a James. Para o EP Ghosts convocou alguns pares para remisturarem originais seus. Um deles chama Stars Bring Us Closer, remistura de Franz Kirman, e continuamos com alguém que tem um catálogo extensíssimo de grande qualidade. Estreou-se em 97 com Substrata. É norueguês, nome próprio Geir Jansen. Volta Biosphere com The Petrified Forest. Seguimos em frente com Drifter. Thank you. Depois de Biosphere, foi tempo de ouvirmos um produto português. Chama-se Far Warmth. Pertence a Afonso Ferreira, que é também dono do selo Alienação. Reúne alguns nomes da cena eletrónica portuguesa. Estejam atentos a este projeto de Far Warmth e do ano passado Beneath the Pulse e o tema Roads and Sidewalks. Seguimos depois para alguém que dispensa apresentações, Christian Fannes, de Seven Stars Shift. E agora, dobrada que está a meia hora, seguimos com o produtor italiano Alessandro Tedeschi, nas coisas da música Netherworld, de Alchemy of Ice, Ice Pulse. pouco Ice Pulse de Netherworld, depois Christoph Berg, também conhecido por Field Rotation em nome próprio, e acaba de editar Conversations, um disco imenso de orquestrações. Ouvimos Farewell e continuamos com o debut de um sul-coreano, alter ego Eleven, Transparent Music, a rodar agora com La Nuit. Thank you. Thank you. altura de fecharmos esta sessão do Em Transe, dizer-vos que o programa, depois de tocar na rádio, transforma-se em podcast, links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes, no sítio do programa. Encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Para o final, dois temas ao piano. Primeiro, Daigo Hanada, um japonês, com Ishiro, edição de 2017. Close foi a peça que rodou. E depois, um dos mais bonitos de 2017, edição 4AD, No Home of the Mind Ensemble, liderado pelo pianista David Moore, Bing and Ruth, com What Ash It Flow Up. Boa noite, até de hoje 8 dias.